Hoje o tema da nossa palestra se chama A Televisão Está Doente, Como Proteger-se? A partir da década de 60, o mundo abraçou uma grande transformação no contexto de valores comportamentais. Os movimentos musicais iam tomando conta e revolucionando o mundo, como os Beatles, Rolling Stones. Iniciou-se também com grande força a era televisiva, com um âmbito maior de unir pessoas e trazer verdadeiros programas que fortalecessem os valores familiares, né? Se nós retornarmos então aos anos atrás, a gente vai ver que a televisão ela era focada no crescimento e valor familiar. Então, o que acontecia? A televisão era um bem, quase todos começaram a adquirir na época de 60, né, quando ela surgiu, um pouquinho antes, e a televisão era uma forma de reunião familiar. Então, ela acabava juntando as pessoas, né, para assistir programa, assistir documentário e assim por diante. A televisão nos trouxe também o hábito que todos os dias após o tradicional jantar em família, assistimos ao jornal, às notícias, à novela e também aos nossos programas preferidos, voltados única e exclusivamente na época para a manutenção da informação, conhecimento e diversão familiar. Então, o que a televisão nos trouxe, né? Além da informação, então a gente sentava, assistia aquele jornal, aquele repórter, assistia as informações do mundo, né? E bem interessante, há pouco tempo atrás foi comemorado, não sei se vocês viram lá, a descida do homem na Lua, né? Então eles mostraram aquelas imagens, né, que a gente viu na década de 60, 64, se não me engano, ficou aí. O homem pousando na Lua. A televisão proporcionou a todos nós vermos isso, né? Uma imagem real do que estava acontecendo. Então, naquela época, ela tinha esse foco maior, o foco de trazer informação, conhecimento, cultura, diversão familiar, de unir as pessoas, né? Esse foi o grande objetivo de quando surgiu a televisão, objetivo maior. Vocês se recordam como eram os desenhos animados e programas infantis da época, né? Vocês se recordam como que eram os desenhos, os programas infantis naquela época? Eram os desenhos infantis interessantes, né? Que visavam criar a imaginação da criança, assim por diante, atitudes, né? No que diz respeito aos desenhos animados de hoje, uma grande quantidade de violência presente nesse tipo de programas afeta de forma bastante significativa as crianças. E essa influência pode acompanhá-las até uma idade muito avançada e mais tarde levar uma confusão acerca da violência, né? Eu tenho reparado os desenhos infantis que a televisão coloca no ar. Não sei se vocês já olharam, né? São só desenhos de lutas, né? Então, o que a gente vê hoje é uma paterna de desenhos infantis que a televisão coloca só mostrando lutas, né? A gente não tem mais aqueles desenhos como antigamente, lá que a gente assistia lá o Gato Félix, Pica-Pau, Tom e Jerry, até existem por aí, né? Mas isso foi caindo ao longo do tempo e hoje o que eles colocam para a gente assistir é só programa de luta. Aqueles desenhos de luta e a gente não vê outra coisa. Aí a gente fica pensando, né, o que uma criança absorve no seu dia a dia, sentado às vezes 3, 4 horas diante de uma televisão, assistindo esse tipo de coisa, esse tipo de programa. Então, a gente vê que os programas decaíram muito, né, na sua real afinidade, naquilo que eles teriam de melhor oferecer a cada um de nós. Infelizmente. Vocês se recordam de como eram os programas da época, os programas, né, quando surgiram na televisão, aqueles programas que tinham variados de perguntas, respostas, de documentários, né, programas muito interessantes, festivais que passavam na televisão, música, musicais, né? Hoje, o que a gente tem na televisão, quem tiver na televisão, devemos ter a noção de que a maior parte dos programas que passam nos diversos canais não tem a missão de informar ou educar, mas sim de cativar audiências imediatas, né? O que a televisão busca hoje é só audiência. Ela não busca outra coisa. Ela perdeu aquele foco de trazer informação, educação e assim por adiante. A televisão hoje ela só busca audiência, a qualquer custo, né? E para isso se utilizam de programas que nada tem a ver com educativos, que são os reality shows, né, que está na moda agora. Somente em busca da audiência, que faz as emissoras crescerem cada vez mais através dos seus altos valores que são pagos pelos comerciais de televisão. Então, o que a televisão tem hoje a apresentar para nós? Todos os canais, quase todos, né, são só os reality shows, né, tipo Big Brother da vida e assim por diante outros, né. O que eles querem com isso? Só ganhar audiência. Por que ganhar audiência? Quanto mais alto a audiência de uma emissora de televisão, mais caro é o valor do seu comercial, né? Assim que as coisas funcionam. Então, se você quer colocar um comercial na televisão com uma Rede Globo, por exemplo, o valor do minuto é um valor assim muito alto, muito grande, e é aí que elas ganham dinheiro através das mídias, das propagandas, dos comerciais, sempre adiante. Então, o que uma televisão preza hoje? Só audiência, a custo de qualquer coisa que a gente queira ver, né? Lógico que existe uma afinidade muito grande daquilo que o público está interessado a ver e daquilo que a televisão quer nos mostrar, né? Então, o que eles fazem? Eles mostram aquilo que a gente, entre aspas, gosta de assistir. Você se recorda como eram as novelas da época? As novelas bem antigas lá. Vou citar uma delas aqui. Até eu assisti quando era pequeno, O Direito de Nascer, né? Então, era uma novela que mostrava a vida, mostrava exemplos, mostrava coisas interessantes, né? Hoje, nós assistimos novelas que nos mostram uma total irrealidade do que é a nossa vida. Nos borbandeiam com imagens e situações que não poderíamos viver em nossa realidade atual. Violência, sexo, mentira e assim por adiante. Então, a gente assiste uma novela, quem assiste, né? O que se passa na novela? São só exemplos que não levam a nós a nada. Agora até essa novela da Rede Globo em alta, O Caminho das Índias, eles mostram a Índia que não tem nada a ver com a realidade que é a Índia, né? Eles só mostram a beleza, a realeza e assim por adiante. Mostram violência, né? Pessoas cometendo violência na maior pura assim, aceitação, né? O que isso causa na gente? Isso incentiva a gente a praticar essas coisas, né? A vivenciar aquilo que a televisão está nos mostrando, né? Por modismo, por... sei lá, falta de opção às vezes na vida, né? Então a novela nos causa isso. Então, se a gente vê aquela novela Caminho das Índias, a gente só vê riqueza, só vê luxo, né? A gente sabe que a Índia é totalmente oposto àquilo que é mostrado. Há pouco tempo andou circulando, não sei quem pode ter recebido, os e-mails da foto, né, da Índia pela internet, faz um tempo atrás aí, mostrando realmente quem é a Índia. Então aquilo eles não mostram pra gente, né? Eles mostram o quê? Aquilo que lhes interessa, aquilo que lhes convém. E isso gera o quê? Gera modismo, gera consumo, gera essas coisas, né, que a televisão é feita para fazer. Então, nossos programas televisivos, na maioria, estão a trabalho da corrupção, da manipulação, da alienação, da violência, da política e do marketing de consumo desenfreado de puro materialismo. No momento em que darão grande ênfase ao crime, ao ladrão, ao corrupto, estão nos incutindo uma ideia de um todo que, na verdade, não existe, causando desunião, desilusão e desespero. Então, hoje, a gente olha a televisão, se liga o jornal lá, o Nacional, é só notícia triste, é político que rouba, é não sei quem, faz não sei o que lá, é só isso que eles mostram pra gente. Então, fica um clima, assim, muito pesado, muito negativo, né? Então, a gente não pode entrar num clima desses. A televisão, com certeza, é o veículo de maior comunicação, capaz de disseminar uma ideia para milhões de pessoas em todos os cantos do mundo, num simples piscar de olhos. Ela invade e domina nossos lares com sua programação que, em geral, nada de proveitoso nos diz. Muito pouco, né? Se a gente for assistir uma televisão hoje, muito pouco se aproveita da televisão, que coisa boa, né? Nossa mente, ela é domada, e junto dela deixa-se domar também nosso corpo. Ambos se entregam às maravilhas que são exibidas em nosso televisor. Maravilhas essas que fogem à nossa realidade de vida, criando em nós os modismos desenfreados que não agregam nada de crescimento, né? Então, a gente assiste, por exemplo, programas, novelas, o que a gente vê lá? Não tem muita coisa que se agregar, pouca coisa se tira. Lógico que tem canais bons na televisão, então assim, ó, tudo na vida, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem que escolher aquilo que presta e que não presta. Assim como a televisão, assim como a internet, assim como a mídia, assim como os livros, né? Tudo tem coisa boa e tem coisa que não serve. Então, cabe a gente peneirar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Mas como mudarmos isso? Está na hora de pessoas sensatas e inteligentes, como todos nós, sabermos escolher aquilo que realmente nos traz aprendizado e crescimento em nossas vidas. Podemos crescer através da escolha de bons programas, bons livros, boas companhias, meditação, oração, tudo aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Então, é a gente que escolhe aquilo que a gente quer. Então, se a gente liga a televisão no nosso dia a dia, e a gente vê que não tem programas, não nos interessam, não nos agregam em nada, vamos deixar de lado. A gente tem outras oportunidades, tem a televisão, tem a própria internet, né? Hoje o computador, eu diria assim, que é uma das tecnologias que mais estão crescendo no mundo, o computador. Então a gente tem internet, a gente pode procurar notícias, pode procurar livros. Hoje você baixa livros na internet para você ler informações importantes que a gente carece de ter um livro na mão. Pela internet é um veículo fantástico de procura e de busca. Também tem coisas ruins, também tem. Em qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar sempre coisas ruins e coisas boas, mas é a gente que escolhe. Então aquilo que a gente não interessa, a gente deixa do lado, e o que interessa, a gente absorve de conhecimento e informação para que a gente possa crescer, né, evoluir, seguir nossa caminhada. Né? Para falar um pouco mais desse assunto, vou chamar o Ivo.